Norte, Oxanai 6258. Aciona a identificação, vou direto ao Duna, desça para 2000 pés, o ajuste na 04, informe no localizador. Bono 868, decolado aos 36, controle, o número 20, decima 8. 208, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, gol 1868, saída Puca. Boa noite, gol 1868, contato radar, subiu para o nível 1230, autorizado direto de amor. Direto Jamo, voo no 868, obrigado. Salvador, é o gol 1970, para o push taxi lamento por tua frente. É push taxi, gol 1970. Pode parar. boa noite, é Portugal 024, stand 112, Lisboa, ready to copy 80 clear. É Portugal 024, Charlie's information, stand by to copy. Charlie information, stand by, Portugal 024. Alguma chance de voar direto para Aracaju, Gol 2008? Olhando agora com Recife, na frequência 125.45, tem meu voo Gol 2008. 2545, obrigado, boa noite. É Portugal 024, Red Copy. Red Copy, é Portugal 024. Clear from Salvador to Lisboa, fly up Zulu 10. Then November Tango Lima. After that, as your flight plan on roads. Flight level approved 350. Puka, departure, transition ZIPAR. Take off runway 10, first left turn. Squawk 5413. And Salvador departure control 120.8. Clear for destination Lisboa, Aperzul 10 to Natal, then flight plan route, climb initially flight level 350, Puka, departure, depart transition, runway 10, squawk 5413, departure frequency 120.8, Portugal 024. Feedback is correct, call me right to push back and start the air, Portugal 024. Will go, Portugal 024. Salvador, eu vou no acessar para o táxi com 5-4 a bordo, 4 horas e 45, entrando no Fortaleza. Cesar, táxi à direita, via Índia, ponte perto, 1862 com 1014, gol no 170. É táxi Índia, ponte perto, 26, gol 1970, volta marcha. Salvador, boa noite, chegou o 970, ponto espera da 10, pronto. Gol 970, a linha decola, pistão no 0, vento 1900 graus, com 9 nós. A linha decola no 0, gol 1970. 170, decolado aos 46, controle 1208, boa viagem. 208, bom trabalho, senhor. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1170, passando 1500, poucas e quatro. Boa noite, vou 1170, contato radar, vou para o nível 370, saída pouca. 370, pouca, gol 1170. Visualizador, visual com 90, Oxumé 6258. 6258, Oxumé 2, 118,6, tem o meu pouso. 18,6, Oxumé 6258, obrigado. Boa noite, Antônio 3152, aciona em identificação na Pro de Duna, desça para 2000, o ajuste no 0 no 4, informe no localizador. Salvador, Oxené 6258, meia milha para Imbra, baixar e checar. Oxené 6258, ajuste no 0 no 4, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 10 nós. Pouso autorizado, pistão no 0, com meio 14, Oxené 6258, obrigado. Salvador, eu vou 1170. Prossiga. 33, coordenar para o desembarque. Chamador Recife, solicita o mesmo na frequência 12545, gol no 1170, tem um bom voo. 2545, bom trabalho, senhor, boa noite. 6258, no solo ao 51, libera a direita, solo 1219. Direita, 219, 6258, obrigado, tchau. Ground Epsilon, Tufon, Reinforced Pushing Start. Report Ground Zero Tufon, Reinforced Pushing Start, Support Protection. We push Start, Report Zero Protection, Ground Zero Tufon. Solo Salvador, Xenem 258, ingressar na Alfa agora. Boa noite, o Xenem 6258, livre táxi via Alfa e Juliette, para o Gate 4. Alfa, Juliette, Gate 4, Xenem 6258, obrigado. Tchau. Estabilizado no ILS, tá 3152. Tá 3152, completa final, chame a torre 186, tamo pouso. 1863, 152. Corre, tá 3152. 3152, de altímetro no 0,4, tem livre pouso, pista no 0, vento 0,90 graus, no 0,2. Livre pouso, pista 1,0, trem baixado, travado, 3152. Go ahead, Portugal. Ready for taxi, Portugal 024. Ok, clear to taxi via Milan, from taxiway India, on short 110, contact the tower, 118, small 6, QNH 1014. Taxi via Eperon, India, old short 110, then tower 1186. Antrezona 52, o solo 05, livra à direita, está autorizado o táxi Alfa, me reporta antes do Juliette. Alfa é para trás da direita. Tan 3152, ingresso Juliette, posição 06. Confirmando 06 para o Tan 3152. Afirmo, 3152, posição 06. Portugal 0 to 4, line up and take off from runway 10, wind 100 degrees, 11 knots. Clear for line up and take off from runway 10, Portugal 0 to 4. Portugal 024, airborne 10, contact the post control, frequency 120, decimal 8. Changing approach 1208, Portugal 024, Morai, Juliet. Departure, Morai, Portugal 024, airborne, depart, departure. Morai, Portugal 024, with a contact, club level 350, Poca departure. Poca departure, but don't frequency, Portugal. A 3891 está livre ao final do procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. Soldado oficial 024, confirma, clear level 350, confirma. Ascox, 350. 350, oui. Pascal 024, chance for direct position Zipar. Aí, Portugal 024. Obrigado, Zipar. Portugal 024, clear to fly direct to Zipar. Clear direct to Zipar, Portugal 024, obrigado. Delta 3891, está estabilizado? Afirmo. Chame torre 118-6, tem o pouso. 118-6, abaixo. Portugal 024, contact now receive center, frequency 125.45. If unable, 126.85. São 3891, sala 21, vai livrar à direita, está autorizado o táxi a Alfa Juliette, posição 02 do pátio 1. Livra à direita, Alfa Juliette, posição 02 do pátio 1, da 3891. Boa noite, Gol 1972, acione a identificação, vou direto Duna, desça para 2000, o ajuste 1094, informe no localizador. Sono Salvador, Sam 3152, Sonar 7, Charlie, pronto para a cópia Maceió, 2206. Sam 3152, estou autorizado Maceió, nível de voo 330, vai decolar da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, via Upper Whiskey 58, após Orago e após conforme rota. Controle Salvador, PL 120, decimal 8, transponder será o 5421. Lado Maceió, 330, decolador 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, via Upper Whiskey 58, controle 208, 5421, é o SAM 3152. 3152, contagiamento está correto, são prontos para o pushback de acionamento. SAM 3152. Estabilizou a vistana 972. Voo 972, completa final, torre 118.6 até o Balboa. Valeu, obrigado.